Pompea. Familia FN. Fui que é minha vez, punhadão de rachixe. Dá um grau nesse jack, me completa com isso. Vixe, ela rebola enquanto eu faço esse hit. Ela me olha, eu falo, bitch, da massaclã ou shit. Peço que passa no pulso, psico, psychos. Vai, Joe, quero mais capaz, oh. A grana não tem pé, minha grana tá no show. Revolver, não, tome-lhe, flow, workflow. Golfe elevado, cês gritou, oh. E não é turista de Moscou, moscana. Cara, é apertar esse grow. Eu vi dragão a vida toda e não joguei o guio. Fábrica de rap. Hoje já foi dois e tem mais um pra dar o rec. É família FN sem black. Chora, menino. É Costa Gold, cala a boca, escuta o rap. O que nasci? Mesmas festas, mesmas pessoas e as mesmas intenções. Pela caixa é class e falta de cifrões. Composições 3AM, distorce BPM. Família FN, lado Costa nas funções. Parei pra fumar um de rap match. Só para banfar angústias, FN astúcia quebrando o tédio. Meu dedo médio, ofereci pra quem desacreditou. E enfim, pintando os prédios. Liguei o funk, os bicos de dunk. Registrou os rolim de 30, Ruby de 30. Predela encosta com o bold e a pinga. Pegada gringa, os locks surta e as leite swinga. Cinema está louco, Greenery quase motor. Rataria clã da massa, ratos de esgotou. E os boiero vem a levada, rap não é Guanabara. Predela, colou na rapa, chapamento no desfaça. Defoscou, nas erguimala, sigla FN, made BH. Noite frias, volta quente, delinquentes envolvidos. Brinda taça de cachaça, SP encostou. Rataria tá em casa, bro, loucos. Dá matilha, tipo máquina de rimar. No ritmo bando, faz juiz, vira latas na correria. Joga na base que trinca, vício pelo ofício, forma sonâmbulos. E as caixas gritar, se de rita muda fita que é outra. Ideia poucas, fi, street, né, Amsterdã, no beat style, Jack John. Tipo formiga, chame a Zika, é o clã. É, tipo formiga, chame a Zika, é o clã. Yeah. Escutando Black Sabbath, até que o dia amanheça. Rataria e da massa, roda de punk, rap e cachaça. No maior bate-cabeça, só tenho uma certeza que os magrinhos de Belo conectou. As duas alcateias, rimas são sinceras. Liga as perversas e depois da festa sempre rola as presa. Acende essa F e vê se meça suas atitudes. Que eu tô sem pressa e não se ilude mais. O que se passa na mente de um uruguai? Ideias sobrenaturais, enigmas indesvendáveis, corações instáveis, egos inflamáveis. Por isso que eu reflito. O Costa encosta com a proposta, fazendo conexões de espírito. Bem-vindo ao game, Joe. Belo ISP já tá na casa, Blue. Conexão sonora, herdeiros do rap, caminhando sem volta. Perdendo a vida pessoal, cês tudo na escolta. Quanto mais eu sofro, mais abrem-se as portas. Sendo a prova viva de quanto a mente comporta. Lembranças dolorosas, sem surto, sem tiro na cachola. Arrancam as viates da cartola. A mesma que se envolve, traz intriga pra roda. É foda, blá blá blá blá, se sufoca. Blindado nas ideias, não força. Família FN sem rota. Junto com Costa Gold é pesada na porta. De rolé com a Sul, coco vai lá na West. Venda nova mantiqueira na garagem. Só os rap, me livra dos click-clack. Faz a ponte sem stress.